Atlântida, Atlântida, Atlântida. Agora é Pretinho Básico! Estamos chegando ao vivo para todo o sul do Brasil, pelas antenas da Rede Atlântida e para todo o mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br, o site que colecionou no mês de junho mais de 3 milhões de acessos. Ah, para! Não paro. Agora tá. Vou repetir, mais de 3 milhões de acessos no mês de junho, velho. É muita coisa. Minha velha! É muita coisa, minha velha! Fala aí, Porazinho! Tudo bem, minha velha? Como é que tá essa paçoquinha aí, Porã? Tá velha? Tá velha? Isso, tá velha. Paçoquinha da velha! A paçoquinha da velha, tá velha. Aí o estagiário veio dizer, mas eu comprei ontem isso aí, meu. Sim, não quer dizer nada. Tem que olhar a data de validade das coisas. Exatamente. É guri, não sabe comprar. Estagiário. Não estagiário, tem família. É mirim. Não vai olhar a data de validade. Não porque vai. O cara que olha a data de validade é o cara que tem filhos. Exatamente. Aí tu olha a data de validade. Pra não dar um produto estragado pro teu filho. Quanta coisa estragada já comi na minha vida, né? Era pra ser uma boa tarde. É verdade, boa tarde, Porazinho. Muita coisa estragada. Que bom, hoje vai ser legal. E aí, Potter? Ó, Porã, como é que se faz? Boa tarde, audiência. Fala, KG! E aí, beleza? Boa tarde! Beleza, Maurício Amaral! Ô, pessoal, boa tarde! Que beleza! Não aí, aparecer. Geiso! Boa tarde, só. Boa tarde, Geiso! Tudo bem, Geiso? No programa da Uma. Mas tudo bem. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, falamos que hoje é o dia da ufologia no programa das 13. E não demorou pra chegar aqui no meu Twitter o link de um ouvinte que... Relatos reais. De um ouvinte que postou aqui no YouTube, inclusive, um vídeo de um possível OVNI na praia da Gaivota. Lá na Gaviota. No balneário Gaivota, no Vale do Araranguá, em Santa Catarina, mas bem pertinho aqui do Rio Grande do Sul. Então daqui a pouquinho a gente vai estar colocando no ar aqui o áudio deste vídeo. Porque o áudio diz muito. Claro. Diz talvez até mais do que o próprio o vídeo. Barulho do, o barulho do disco voador já tá aí, ó. Ó. Mas é sério, daqui a pouquinho então chama todo mundo aí, liga pros amigos. Eu já vi, né? Eu já vi. Tu tá sempre vendo, né, Paulo? Eu já vi o OVNI, tava com o pessoal da banda em cima do morro. Mas o pessoal da banda é cego, cara. Mas aí que eu ia te dizer, Magnata, falei, tão vendo, ninguém pode dizer que tava vendo. Que beleza. Então vamos aos destaques comentados do Clique RBS aqui pra logo a gente passar aqui então, pra gente exibir aqui o áudio deste OVNI avistado no balneário Gaivota, no Vale do Araranguá, em Santa Catarina. O fim de semana começa com chuvas, umas chuvas fracas. Oba! Já que a frente fria já começa a se afastar. O sábado amanhece com temperaturas baixas, com mínima abaixo dos 9 graus. Ai. No decorrer do dia, a temperatura não vai subir muito amanhã. Não vai passar de 17 graus no sul. Meu Deus! No domingo, a frente fria se afasta por completo e aí sim dá lugar a uma nova frente fria, a uma nova massa de ar polar, com mínimas abaixo dos 6 graus. Meu Deus! Na tarde do domingo, a máxima fica em torno dos 13. A máxima. Meu Deus! À noite, o frio ganha força e aí há risco de neve. Ai. A segunda-feira começa com muito frio. Meu Deus! A mínima fica abaixo de 10 e a máxima não passa dos 14. Meu Deus! Esse fim de semana vai ter um mocotó. Segunda-feira que vem, então, é o maior frio até então. É, vai nevar domingo. Temperatura tá tipo por ano, não vai subir muito. Mas tá justo, né, cara? Tá justo, por que que tá justo? Porque é inverno. Claro. E aí, a justiça é o inferno, prevalece. Hoje, no dia inteiro, a gente teve uma temperatura de 13, 14 graus. Uma temperatura agradável. Não, frio. Hoje, 14 graus é frio. Ontem tava abafado. 16, 17, 20, 21. Umidade, né? Mas se é 13, 14 com sol, é bom. Pois é. Mas 13, 14 com umidade com vento, é ruim. Com vento. É verdade. É ruim. É. Acidentes de trânsito já causaram a morte de 6 pessoas em Santa Catarina desde o início do feriado. No Rio Grande do Sul já são 12. O feriado é de Corpus Christi, mas não é o seu corpo que tem que subir aos céus, nota da produção. Parabéns, tem um porquê. Deu uma forçada violenta. Completamente. É. Não, mas eu quis ser drástico. Não, e olha só, nós estamos no meio do feriadão. Pois é, cara. Já são 18. Volta ainda. Já são 18 gaúchos e catarinenses que perderam a vida. Na ida. É. Ainda temos toda a volta. E tem muita gente que vai hoje. É. Pra onde quer que vá, vai hoje. É impressionante, tem alguém que tá nos ouvindo agora que vai morrer no trânsito. Daqui a pouquinho. Agora tem alguém nos ouvindo e essa pessoa vai morrer no trânsito. Depois nos conta como foi. Não. Cala a boca, gente. Cala a boca, gente. Fica quieto. Isso é sério. a freeway ficará totalmente bloqueada por 2 horas no próximo domingo, na volta legal. Do feriadão. Mas que bacana. Para a passagem de cabos de alta tensão da CE, ali na região da futura Arena do Grêmio. Que horas? Já te digo, a interrupção ocorrerá no quilômetro 93 da rodovia, entre 8 e 10 da manhã. Ah, bom, aí é tranquilo. Isso aí, pensaram. 8 e 10 da manhã, beleza. O Grêmio no período... já tá atrapalhando ali, já. Começou a atrapalhar o Grêmio. Neste período, o trânsito no sentido interior capital será desviado para a região do aeroporto Salgado Filho. Ai. No sentido capital interior, a Castelo Branco será bloqueada. Meu a alternativa Deus. É utilizar as avenidas Farrapos, que muitos aqui utilizam, e Sertório, muitos que o Geison utiliza muito. Então vai dar movimento no ambiente. Vai vender os concretos. Vou pegar uns isoporzinhos e vou pra rua. Tá. Campos de grama para futebol 7 estão desaparecendo na Grande Florianópolis. Não existe mais, né? Porto Alegre também. Só sintético. É isso aí, espaços com piso natural são cada vez mais raros e dão lugar para aquela quadrinha sintética inimiga. Sabe quem tá feliz com isso aí? Médicos operadores. É verdade. Médicos operadores. A grama artificial é uma tendência natural pela rentabilidade e pouca manutenção. A chuva é o maior obstáculo dos campos com grama natural. Especialistas alertam que o gramado sintético aumenta o número de lesões durante as partidas. O problema mais recorrente é a ruptura do tendão de Aquiles. Olha, Potter. Aí, Potter. Eu, Beckham, o Adriano Imperador e o Neil do Bigode. Sabe que realmente caiu muito a procura pela grama, né, Magrão? Grama natural, né? A grama natural, o pessoal tá não tá comprando mais, né, guri? Mesmo. Cara, é bom jogar um futebolzinho numa grama. Eu não natural, lembro a última vez que eu joguei na grama. Não lembro. Acho que foi no Morumbi. Acho que a PUC tem um campo de grama natural, show de bola. Eu joguei recentemente lindo. Na Zona Sul de Porto Alegre. O problema é esse. O problema é que quando chove, não tem como jogar. Porque daí acaba com o campo por um mês. Esses dias eu li uma notícia que o gramado de um grande clube da Europa tinha sido trocado pela nove vezes em alguns meses, assim. Nove vezes em... Eu não sei o tempo, mas assim, é um gasto absurdo. Cada vez que troca é $150 mil. E os caras falam que a grama natural tem que ser trocada no mínimo uma vez por ano. Quem tem o gramado de grama natural, é uma vez por ano, tem que trocar toda... Não tem jeito, tem que trocar. Leiva, eu jogo. Leiva. Leivas de grama, tem que trocar tudo, então é um gasto muito alto. Aí o sintético... E esquece. Apodreceu várias neivas lá comigo. E tem essa notícia, segue dizendo que tem crianças que nunca jogaram em grama natural. Que coisa, Já tem uma gurizada que nunca pisou em grama natural. Que perigo, né? Inclusive em colégios. Um monte de colégios já estão fazendo quadras de grama sintética. Mas cá pra nós, cara, quando a gente era guri, a gente jogava em cancha de asfalto, cancha de cimento. Claro. E nunca deu nada, velho. Sabe? Não. Eu tenho marca nos joelhos até hoje. Claro. Se lanhava um pouquinho, né? Eu, por exemplo, me criei jogando bola ali embaixo do viaduto da Silva Sol, onde tinha uma cancha de asfalto. Né? Ali verdade. Hoje não tem mais essa cancha, mas por isso não joga nada, por isso. Se jogasse uma grama natural, de qualquer forma, queridos, o piso sintético é mais escorregadio e o atleta acaba caindo com mais facilidade. O piso duro aumenta a chance de lesão. Se você vai jogar uma bolinha, aliás, sexta-feira também é dia de jogar bolinha. Sim. Muitos caras que eu conheço jogam uma bolinha sexta-feira das 10 às 11. Sensacional. Baito casados, horário. Inclusive, pelada, das 10 às 11. É chega em casa com o fim de semana pronto já. Baito horário. Uma pelada. Então, uma boa pelada pra você aí nessa noite de sexta-feira. É bom uma pelada, né, Magnato? É bom jogar uma pelada, né, Paulo? Vamos fazer o seguinte, antes de dar a rodada inicial, vamos colocar aqui então o áudio. Que o nosso ouvinte enviou aqui pelo meu perfil no Twitter com a gravação de um jornalista do Extremo Sul, diz o cara aqui. É verdade. Registrou e postou em seu blog e também no YouTube a passagem de um suposto OVNI pela praia de Balneário Gaivota. Exatamente. No Vale do Araranguá. Arthur Eduardo de Ávila Zingano Júnior, conhecido como Zoca. Mas que Zoca. Nome, hein? Fez as imagens em um final de tarde no bairro Village Dunas. É o Zoca do OVNI. Ele estaria em casa com a família quando percebeu as luzes e um barulho estranho que fazia. O OVNI, segundo ele, estava em baixa altitude e se movimentava lentamente. Vamos ouvir então o áudio. Cuidado, tire as crianças da sala se você não quiser causar algum tipo de perturbação. Vamos ouvir. Galera! Coisa aqui, ó. Balneário Gaivota. Ô doutor, chega aqui. Olha ali, olha a filmagem. Será que é ali? Olha só. Olha o avião cheio de luzes. Olha ali. Aham. Tá vendo? Tô vendo. Mas tô filmando. Bem... Ele tá parado, lindo. Olha aqui. Ô, doutor. Ele tá parado, rapaz. Não, não tá parado. Claro que tá. Olha aí, eu tô filmando ele. Mas ele tá... Olha aí. Lá, ó. Aquelas luzes lá, ó. Ele tem três luzes. Não, mas não adianta o Jota. Ele tem três luzes. Duas na ponta e uma em cima. Tem que mandar pra que cara lá da Zizi que é o foco. Durante o dia. Calma aí, velha. Mas onde é que tá, meu Deus? Olha. Lá na vilagem. Lá em cima daquelas árvores. Olha, ele tá parado. Eu tô vendo aqui, ó. Tô filmando ele aqui, ó. Depois tu vê na filmagem, ele tá parado. Tá parado não, Zota, porque ele já se escondeu no meio das... Tá, ele tá baixando, linda. Tá baixando. Ué, mas aonde? Não tem pista de pouso aqui? Mas ele baixou. Ô, doutor! O avião baixou. Olha ali, tá entre as árvores. Ele agora não dá mais pra ver. Olha! Não dá mais baixou. Pra ver. Baixou! Baixou! Tô vendo só um pisco. Não era um helicóptero? Não, olha ali, ó. Olha ali, tá piscando ali, ó. Ó, tá entre as árvores piscando. Não tô vendo, mano. Calma aí, depois eu vou mostrar uma filmagem pra vocês. Olha, calma aí. Aonde? Ele baixou no meio da árvore ali, rapaz. Olha. Bom, mas enfim. Ali, eu vi o pisco. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, cara. Eu tô vendo, eu vi o vídeo, vocês não viram o vídeo. Eu vi o vídeo aqui agora há pouco também. E assim, ó, é muito pouco provável que seja um avião ou um helicóptero. Ah, sim. É muito provável que seja. Que seja um OVNI. Sim, é muito provável que seja um OVNI. Cara, sabe por quê? Porque assim, ó, a intensidade das luzes piscando é a mesma, não muda nunca, e o troço baixa, ele não vai nem pra frente nem vem pra trás, ele baixa com a mesma intensidade das luzes piscando, é por isso que pode ser, pode se acreditar ou pode se crer que seja um OVNI, entendeu? Caetano já viu, né? Bom, é lindo, o OVNI é lindo, ele cai de repente assim. Como é que é aquela música? Canta a música, Flying Saucers, vamos lá. Go looking for flying saucers in the sky. Essa aí o Caetano não lembra mais. Não lembra dessa, essa tu renega só porque o RPM gravou, né, Caetano? Sim. Opa! Tamo! Obrigado ali. Caetano Veloso imitando Jason, nunca vi. É fácil imitar esse. Tá bom. Eu vou dar uma retweetada nesse link aqui pra galera poder assistir e poder tirar suas próprias conclusões. Manda bala aí, Cajê, enquanto isso. Por el bien de Venezuela e América Latina. Muito importante. A todos. El comandante Hugo Chávez se encuentra em Cuba em grave estado de salud por culpa de uma bactéria. Los invitamos a todos a orar por la salud de la bacteria. Que resista los antibióticos y que sea fuerte para que pueda culminar con éxito su misión. Ninguém prestou atenção. Muchas gracias. Fábio Crestani de Itapema. Isso é uma história real. O Hugo Chávez tá em Cuba. Sim, ele tá em Cuba. Ele tá se tratando lá, apareceu hoje no Twitter pra dizer que tá bem. Ele foi pra Cuba pra se tratar. Não tá bem. Então rezem pela bactéria. Vamos rezar pela bactéria, porque a bactéria faça os seus. Pra que os antibióticos não acabem com ela. E aí, Potter? Um castelhano mandou um e-mail pra gente, cara. Raul Castelhano. Caças Garcia mandou. Garcia, não é Garcia, é Garcia. Sempre tem enviado contribuições para as pérolas dos personagens, sempre num ambiente descontraído e informal, identificando-me como verdadeiro castelhano uruguaio. Agradeço a torcida para Peñarol na final da Copa Libertadores América dos Pretinhos, porém, quero destacar através deste e-mail a invasão de um só indivíduo identificado como Eric Del Bosque, que é filho de um delegado. Foi o estopim de um evento lamentável. Isso aí. Poucos foram os repórteres com responsabilidade de medir suas palavras e generalizar as atitudes dos desportistas do Peñarol, alguns uruguaios e outros argentinos. Porém, as primeiras frases a serem mencionadas por Kleber Machado e os demais debiloides foi: esses uruguaios não sabem perder nunca. Claro, é fácil discriminar um país e seus habitantes quando um imbecil, segundo ele aqui, que invadiu o campo saindo do túnel do Santos com o uniforme do Santos, filho de um delegado de Santos para agredir um jogador derrotado do time adversário, seja de qualquer país. Uhum. A discriminação que tem que ser feita é para a Rede Globo e seus conceitos pré-formados, não, por não dizer preconceituosos, como Neila no programa. Preconceituoso. O Jornal Nacional de ontem. Jornal Nacional no outro dia. Corrigiu a informação. Corrigiu a informação. Identificou, alguém filmou uma foi um torcedor do Santos que agrediu os jogadores do Peñarol. Os caras identificaram aí, o torcedor entrando em campo. Ontem no Jornal Nacional. Isso aí. Não. Uruguai entrou na repescagem para a Copa do Mundo e não agrediu ninguém. Uruguai foi quarto na Copa do Mundo e não agrediu ninguém também. O campo invadido, um desportista é agredido covardemente pelas costas e fica por isso com a generalização de que os uruguaios não sabemos perder. Além do mais, comentário pior ainda quando se refere ao Internacional quando perdeu contra o Mazembe. Que o Kleber Machado, ao final do jogo, falou assim: pô, o Inter perdeu pro Mazembe e nem por isso foi atrás. Saiu batendo em ninguém. Foi isso que o Kleber Machado falou. Ah, entendi. Forte deveria, né? Deveria. Um abraço ao Kleber Machado. Eu tava lá e me deu uma vontade de entrar no campo, cara. Só uma do que diaba. Legal, tu começou a gostar mais. Nada a ver. Olha aí. Precisava ter lembrado. Eu também nunca gostei do Kleber e começo a rever meus conceitos, cara. Não, mas é importante que isso que o cara tá falando, né? Porque tomaram uma atitude precipitada de xingar o país, toda a nação uruguaia. Mas olha só, esse cara que entrou, hoje eu tava até, tá na Globo.com, tem uma matéria sobre esse episódio. E segundo as imagens, não tem nenhum registro de agressão por parte desse cara. Não, esse cara entrou e foi na frente. Ele foi um estopim, né? Não, ele entrou na frente do cara e começou assim, ó. Então ele provocou. Provocar. Mas é que não houve agressão física, como esse cara tá dizendo, entendeu? Não houve agressão física. Eu vi essa imagem. Ele mostrou o dedo pro cara. O cara, esse torcedor do Santos. Somos tri. Somos tri foi o que o pai dele falou, que ele disse, né? Que ele para na frente do Uruguai, vira de frente pro uruguaio, fala uma coisa e o Uruguai sai correndo atrás dele. O que que ele faz? Ele falou, somos tri. Nós somos os campeões. Mar branco, mar branco. Pelo amor de Deus. Eu não tô defendendo. O que tu falou foi que o teu pai falou. Meu pai. O pai do menino que invadiu lá falou. Foi isso que ele fez. Agora, que o futebol uruguai tem um histórico de não saber perder, de sair na pauleira, a gente sabe que tem, né? Então, uma vez teve Grêmio, não, mas o Peñarol. A torcida do Peñarol, o time do Peñarol apanhou tanto aqui no Estádio Olímpico, uma vez, vocês lembram disso, né? Foi numa Supercopa, eu acho. Foi uma das maiores pauleiras que eu já assisti na minha vida futebolística, que não é curta, como você sabe. E foi envolvendo um time uruguai. Então, né, não vamos tanto, né? É o sangue latino. Eles não sabem perder. Isso é fato. Eles não sabem perder. Todo final de semana tem um time uruguai que perde, certo? Todo final de semana, campeonato uruguai, alguém perde. Bom, tudo bem, não mas tem pauleira. Lá é entre eles, não é uma. Não, dá pra comparar. É um campeonato regional, um campeonato nacional. O Nacional do Uruguai já jogou várias vezes contra o Inter nessa década e perdeu umas vezes, não fechou pauleira. Mas não agora é uma seguinte, final de Libertadores. Mas era Libertadores, igual. É Libertadores. Mas não é final de Libertadores. Ah, muda alguma coisa? Claro que muda. Ah, óbvio. É perder. Não, só aqui. Não, como se eu perco uma quarta de final da Libertadores, vem um torcedor na minha cara e debocha a minha cara, aí eu não tenho vontade de brigar. Agora, se é uma final, eu tenho vontade de brigar. Não, a final aumenta muito mais. Se um cara debocha em mim, até na intersérie eu queria bater. O nível de tensão aumenta muito na final, né? Pelo amor de Deus, né? Claro que aumenta. Mas o cara foi parado a cara, que a gente chama de cagalhão, e te chama de filho da mãe. Que o histórico do futebol uruguaio e argentino já é meio complicado, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Só isso. Tá bem, era isso então, por enquanto. Vamos ver aí, Geizô. Esquentadinhas no final de semana, assim, ó. Vai chegar as pra ela, ó, do Porã. O que eu vou dizer? Porãzinho, vai que eu vou agora. Dizer? Que se eu dissesse, DJ que eu diria? Porã, tolado. DJ Porã em Carazinho amanhã, hein? Vai hoje é no Lapa Rio, em Porto Alegre. Impressionante essa agenda, hein? Tá bombando. Que empresário. Gatíssima, tolado. Eu não sou o pé grande, meu, mas tenho uma grande pegada. Gatíssimas, o meu amor por você é que nem obra das prefeituras. Nunca acaba, tá? Boa, tem uma crítica social na cara. É boa. Já inventa um assunto político. Mostra inteligência e preocupação com problemas sociais. É conseguir continuar a conversar depois da cantada. Não adianta só cantar e depois ficar quieto. Parabéns, gente. Isso aí, continuar conversando. Boa. Essa aqui também tem um tipo assim, o depois lá. Gatíssimas, você não é sal, tá lá. Mas aumenta a minha pressão. Dicas de saúde, né? Dicas de saúde, nada. Sempre tem um segunda leitura, salada. Vai perguntar, ah, e por quê? Aí tu fala, não, porco aí, aumenta a pressão. Então, como é que é, salada? O porco, depois que botamos o nome nele, ai, ele não vem mais. Ai, Dedé, ai, Dedé. Virou estrela o porco, Dedé. Ai, Dedé. Tadinho. Vai, Porazinho. Antes de uma coisa importante, eu tenho que dizer outra coisa importante. Certo, Porazinho. Porã não tem Twitter oficial, entendeu? Porã só tem um Twitter. Feito aqui, por Edenilson Peixoto de Pelotas, que é o Frases Underline Pora. Você pode seguir Frases Underline. Esse é o fake autorizado. Esse é o fake autorizado do Pora. Frases Underline Pora. Tem um outro rapaz aí. Eu mandei uma DM pra ti, se intitulando como arroba ATL Underline Pora. Esse que não é. Sou eu. Não Muitas é. Pessoas, inclusive colegas, estão conversando com esse cidadão achando que sou eu. Eu não tenho Twitter. Não tem Twitter. Já dei um bloco, inclusive, neste cidadão. Legal, cara. Mas se vocês quiserem seguir o Frases Underline Porã, é muito legal, porque o Edenilson. É o fake autorizado do Porã. O Edenilson coloca umas frases que eu profiro aqui no programa. Sim, já falou. E também algumas já coisas. Vai no roteiro, Porã. Desculpa. Já falar. Agora uma coisa muito importante. Canção. O que, Porã? Recebi na minha caixa. Aquela que eu administro, pora, arroba atlantida.com.br. Uma caixa muito importante para os nossos relacionamentos. De olho, é verdade. Um e-mail de Paulo Roberto Machado, com o seguinte título, encaminhei a produção, me ajude, Potter. Meu Deus. Então vamos à leitura. Leia no PB das 18, por favor, não diga meu nome. Sou de Floripa. Mas tu já foi dizer, meu. Todo o nome dele falou. Paulo Roberto. Eu falei. Meu Deus. Não lê mais. Não, é. Não, esse aqui, não é. Ele tava usando o e-mail. O nome dele é Bernardo. É Bernardo Silva o nome dele. Bernardo Silva. Tá, seguinte, vamos lá, cara. Sou de Floripa. Vai no roteiro, porra. Tenho 29 anos e namoro uma mulata de 17 anos, linda. Imperador. Um dia depois de um churrasco. Porã, eu tuitei esse e-mail, cara. Ah, não acredito. Eu sei a história. Tá, então me ajude, Quer que eu conte essa história? Não, deixa eu ler. É inacreditável essa história. Programa, cara. Tá? Então tá. Essa, isso aí. Um dia depois de um churrasco com um amigo, ela e a mãe dela foram posar lá em casa. E de manhã, quando acordei, notei que minha negrinha não estava na cama. Fui até a cozinha tomar uma água e vi um bumbum empinado no banheiro. Não! Que estava com a porta semi-aberta. Não, nada! Achei que era a minha negrinha por causa de um vestido dela. E dei uma coxada daquelas, das boas. E aí, velha? Só que era minha sogra. Na Sua sogra no banheiro! Agora minha sogra. Muita calma. Não, é só. Agora minha sogra tem um parênteses aqui que eu preciso ler. Tá. Mesmo gostosa, fica me chantageando. Ah, não. Mandando mensagem para o meu celular dizendo que se não ficar com ela, ela contará para minha namorada que cochei ela. Olha isso. Vai tu e conta antes, ô Loki. Isso aí. Ou seja, agora vem a dúvida. Se eu ficar com ela, ela poderia me chantagear para sempre? Lógico. Sim. Se eu não ficar com ela, corro o risco de ela contar e a negrinha me deixar? Azar, conte. Ela nunca vai dizer que ele tá querendo dizer verdade. Sabe? Aqui, ó. Posso contar e corro o risco de ela acreditar na mãe e não em mim? Corre. Então, Potter, o que faço? Me ajude, por favor. Só o Potter. Conta pra namorada. Claro. Olha, eu pensei que era tu e dei uma coxada à tua mãe. E agora tua mãe quer de novo. Não, só isso. Essa não é a história completa. Só conta isso. Porque aí a mãe dela vai contar pra ela, olha, tu sabia que teu namorado coxou? Sabia. Morreu. Só sabia disso? Eu acho assim, uma coisa. E ele também tem que falar com a sogra e dizer: olha, eu vou contar pra tua filha que eu te cochei no banheiro por engano. Ponto. Boa. Eu iria mais longe nessa história. Claro que tu iria, mas nós não vamos. Eu iria mais longe nessa história. É óbvio que tu iria. Porque às vezes é bom o cara dar uma arriscadinha, né? Arrisca o quê, porra? Arrisca ali, vê o que pode acontecer. Como assim, porra? Passos de farinha, Porã. Thaís, afasta tua mãe do Porã. Não, mas a minha sogra vocês já sabem, do histórico. Já coxou? Não, Porã, não dá. Olha só. Vamos colocar ao alcance dos olhos os valores que nós aprendemos. Que é a instituição da família. Ah, é isso. Acabou. É que muitas vezes eu fico míope quanto aos valores. Não pode ser míope quanto aos valores. Me desculpa. Guia de ética. Vai, Amaral. Foi mal. Ainda hoje tem cara que acha que moda é um bicho de sete cabeças. Mas a verdade é que faz tempo que a moda deixou de ser complicada. Defina o seu estilo, KG. Hã? É? Acesse damiler.com.br pra você. Eu prefiro que a Damiler defina o meu estilo. Boa, cachorro! É. Eles têm especialista plenamente na Damiler. Sim, tá com uma calça Damiler aqui. Então, acesse lá damiler.com.br e defina o seu estilo. Tudo bem, vou acessar daqui a pouco. Muito bom, uhum. Pô, foi demais de conhecer a fábrica da Miller lá em Forquilinha. Fomos muito bem tratados. Voltaremos a Criciúma, né? Final de outubro. Em outubro. Queridos, tem um e-mail aqui de um ouvinte, o Mário Furtado. Conhece o Mário Furtado, Porã? Não sei. Aquele que te pegou atrás do armário furtado? Boa. Ele manda aqui uma campanha. Vou começar uma campanha. Opa. Campanha para ver se chega nos ouvidos de advogados ou juízes de direito, pois eles podem entrar com um processo ou um mandato de segurança ou qualquer coisa que proteja a população. Sendo. Agora, qualquer manchinha nas cédulas de real estão sendo consideradas de furto de caixas eletrônicos. O Banco Central afirmou que quem receber esse tipo de nota ficará no prejuízo, ou seja, a população vai pagar a conta de um problema que é dos bancos. Os bancos faturam milhões por ano. E eu ou você que pegar uma nota um pouquinho manchada, coisa pequena mesmo, que no meio de outras você nem nota, você e eu vamos arcar com o prejuízo. Os bancos que criem sistemas antifurto, que não estraguem as notas, pois para fabricá-las custa muito. E que quem paga os impostos somos nós, o povo. Poderia ser mais ou menos assim. Caros senhores do governo federal, este mês não pagarei meus impostos, visto que a corrupção neste país está grande e não tenho garantia de que meu dinheiro vá ser aplicado corretamente. Ou seja, não é problema meu que existem corruptos no governo. Então ele, o governo, que se vire para tapar os furos. Assim, então, os bancos... entre aspas, não é problema deles os furtos a caixas eletrônicos, fecha aspas, é nosso, da população. Eita país sem vergonha. Assim fica difícil, Mário Furtado. Não sei se ele tá correto completamente. Na verdade, agora há pouco, nós vimos um comunicado do Banco Central dizendo que todas as notas seriam trocadas. Vocês lembram disso? Sim. Inclusive as dos próprios assaltantes. Exato. Inclusive o cara Não. Se tu tira uma nota na máquina manchada... Se tu recebe uma nota de qualquer forma, ou da máquina, ou no mercado, ou no troco, ou tu vai lá no banco e troca por uma, ok. Por uma que não esteja... Sim, eu lembro. Então o cara que roubou, ele vai lá trocar as notas. Todo dia ele vai lá e troca duas notas. Ele pode fazer mais, ele pode fabricar notas manchadas e vai lá trocar. Mas será que é tão fácil assim, cara? Gente, não deve ser tão fácil assim. Desculpa continuar discordando de vocês, mas eu lembro que teve uma notícia que era o seguinte, que tu não precisava mais levar um recibo que tu tirou na nota manchada. Sim, é porque só na hora nota. Que tu tira ali a nota, o banco sabe que tu tirou dinheiro, que houve movimentação na tua conta, então ele vai saber o valor. Acha que eles vão rastrear? Isso não, mas exatamente mas por tu poder ganhando, ter... ganhando um troco de táxi. Não, aí eles mandam avisar que tu não, pode aceitar a nota. E o taxista não é qualquer mancha, é só aquela mancha rosa. Não, mas vem do taxista a nota, ele vai ter que pegar aceita. De volta. Não aceita. Vai ter que te dar outra. E o taxista faz o quê com a nota que ele já tem? Se ele recebeu... Se ele recebeu, ele vai ter que... Ele arca com o prejuízo. Ah, não o banco. Não. Na verdade, não pode só chegar e trocar. Mas é isso que o Furtado tá falando, que sempre quem arca com o prejuízo... Eu concordo com o Furtado, só tô dizendo como é que funciona a coisa. O taxista não deveria ter aceitado a nota. O coitado, o desatento que aceitou a nota, se ferrou. Que ele não vai conseguir passar adiante. Essa a não ser não que ele consiga trocado. Passar para um outro desatento. E assim vai indo a coisa. É mais ou menos quando... Desatento é o banco que permitiu a explosão do seu sistema. Bom, aí eu concordo contigo. É mais ou menos quando tu recebe uma nota falsa. Vocês aqui já devem ter recebido uma nota falsa. Tu tá desatento. Quem recebeu e ficou desatento se ferrou. Entendeu? Essa é a minha nota de R$3 aqui. Entendeu? Só uma rápida correção aqui no português do texto do amigo. Não é mandato de segurança, é mandado. De mandato segurança. É do... Mandato é o prefeito. Exato. É o tempo que tu leva pra cumprir. Nessa madrugada explodiram outra caixa em Caxias, né? Isso aí. Foi, acho que... A terceira ou quarta caixa que estouram em... em Caxias do Sul. É que essa mancha, ela só existe dentro dessas máquinas, né? E quando explode. Só nesse lugar tem. É, cara, e as notas são numeradas também. O banco, a partir do momento que a nota tá manchada, tem uma numeração, o número de série, velho, não é bem assim. Mas peraí, cara. Ninguém mas há muitas notas usadas, falsas. Falsas. Porque até o derrame de dinheiro falso não se dá através do banco. né? Tu, sim. É. Tu fabrica lá 50 notas de 50 reais e aí tu sai no mercado, né, velho? Vai lá na farmácia, pum, compra gás, man, abastece teu carro, man, man. Não vai no banco, né? Não é o banco que te dá nota falsa, o banco detecta a nota falsa. Então o que o cara faz? O cara fabrica uma nota falsa, mancha e derrama no mercado. Né? Enfim, e aí alguém que recebe a nota vai lá e vai trocar no banco. E aí? É isso? É assim que acontece? É. Complicado. Complicado? É, amigo. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Mais duas ofertas da nossa audiência. Oi, pessoal da Atlântida. Ui. Gostaria muito que vocês divulgassem meu terreno. Tô precisando da grana. É um lindo terreno na Praia do Rosa, bem perto do Centrinho, a 800 metros do Tigre Asiático. Quem conhece ali. O Rosa é ali o restaurante Tigre Asiático. Eu já fui muito com lá. Vista pra Barra da Ibiraquera. Mede 13 por 28 e vale 35 mil reais. Interessados, enviar e-mail para vendoterreno.rosa35@hotmail.com. Mais uma, vendo lindo sobrado na praia do Moçambique, lindo. Em Floripa. Ah, é bom. E é demais. A praia mais linda e preservada da ilha, localizado em rua tranquila e com trilha pra praia, na melhor região do bairro. Apenas 2 anos de idade, com 2 andares, 2 quartos, com grandes sacadas, banheiro, sala e cozinha, com grandes vidros ao alto, que permitem ver o céu de dentro da casa. Isso é muito legal. Garagem coberta para 2 carros, pátio cercado com jardim e caprichamos mesmo nos materiais de construção, satisfação garantida. O valor está bem abaixo do pedido no mercado, R$85 mil e negociáveis. Tá bom mesmo. Contato para Sobrado na Praia Floripa, @gmail.com. Sobrado na Praia Floripa, @gmail.com. Essa aí era de comprar, hein, Marinato? Era de comprar, né, Paulo? Ah, ficar lá no Moçamba. Bem tranquilão. Só aí plantando, né, Paulo? Só vendo o céu. E os OVNIs. É, bem legal mesmo. Looking for flying saucers in the sky. Show de intervalo, a gente volta pra cá. Em seguida, com o Pretinho pra todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Obrigadão pela sua audiência. 20 minutos para 7. Doutor Alceu. Vamos trabalhar então, doutor Alceu. Vinhos JP. A melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Manda bala, doutor Alceu. Doutor Peter, o tabelão do fim de semana, doutor Peter. E aí, o que vai ser, doutor Alceu? Começa agora às 9 da noite. Vamos, Tigre. Esporte Criciúma. Ei, Esporte! Tigre vai patrolar o esportezinho. Macredo! Cara, eu tenho um verdadeiro pavor de times desta região do Brasil. São Paulo? Nordeste? Não, Nordeste. Especialmente o Náutico e o Sport. É, isso aí. Eu odeio mais o Náutico. Sim, porque o Náutico é óbvio. O único disparado. Que eu gosto é o do Náutico. O Santa Cruz e o Sport. É um time gosto. Tão simpático eu quanto o Náutico. Bahia também. Santa Cruz ainda. Bahia, enfim. Bahia não gosto muito. O Criciúma vai patrolar o Sport. É, bata, só porque o Peter não gosta. Vamos, Tigre! Domingo às 4 da tarde, Botafogo e Grêmio. Ei, Botafogo, quem é que ganha, Santana? Ô, Grêmio. O Renato treinou no 3-6-1 e na frente só o Lins. Então treinou. O cara do Maurício. Meu Deus. Treinamos no 3-6-0. É que assim, o Botafogo tá com um time muito forte, nós temos que entrar com um esquema defensivo, entendeu? É um time extremamente agora, forte. Agora se desesperei. Parece que o Louco Abreu não joga. Ah, bom, então. 4 da tarde então, também então tem o Avaí com o Fluminense. Ei, Avaí. Ai, Avaí. É jogo meio dos desesperados. O Abel não ganhou nada ainda e o Avaí é o lanterna. Sim, mas na hora de crescer, quem tu acha que vai crescer? O Avaí tem um cara muito bom, velho, chamado Julinho, lateral esquerdo. É olho verdade, nesse cara. É verdade. O cara joga só não resolve nada. Tô dizendo só, joga muito. E às 6:30 da tarde, o clássico do sul do Brasil, doutor Peter, o Inter com o Figueirense. Ei, Inter. 6:30 da tarde. Vai jogar, Dale? Sim, eu vou jogar. E antes, vai no porão, moçada. Não, não posso falar mais. Por quê, como é que tu tá de grana, Dale? Tô bem. Ainda mais vai ter umas dispensas aí, vão dividir com o vestiário. Como é que tá no vestiário? Não, tudo na paz. Tá recebendo em dia, Dale? Sim. Não, na verdade, não. Não? Não, tô pagando lá um estádio novo, né? Ah, pode crer. E o River? Uma merda, né, pô? O River vai cair. E o Cabenag, você foi? Cabenag tava gordo com teta. É que nem o Potter, né? Dale. Sim, que é. O Potter não tem teta? Tem teta. Não tem parece. Teta. É. Deixa eu mandar um abraço. Tem que ver o Potter pelado. Ah, amanhã no Patrola, acho que eu apareço pelado. Agora sempre apareço pra amanhã. Sempre. Em HD agora, HD beleza natural mostrar, do Uruguai, tem pintas, que ser mostrada. Ô, Dalê, mas tu tá recebendo em dia. Não se pode falar que... Tá recebendo em dia ou não? Esse programa tem bastante audiência. Não, não tem. Na verdade, não tô. Não tá? Não tá, velho. Vamos apurar isso aí, então, Dado. Ok, sabe. Vamos ver, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor. Só uma observação, Grêmio e Botafogo no Rio, às 4 da tarde. Oh, Inter e Figueirense, aqui às 6:30. Legal, né? É, Ricardo bacana. Teixeira, né? Ricardo Teixeira. E seus ananás. E aí, Brito, exatamente. Vai narrar qual, Brito? Eu vou narrar o jogo do Grêmio. Vai passar no 12? RBS, ao vivo, Globo, feito... Abraço pro Pepo, pro Alemão, que estão na rouparia do Grêmio nos escutando, e pra uma incrível coincidência, o seu Gentil e o Buiú também agora na rouparia do Inter nos escutando. Gentil, grande audiência. Foi, Pretinho Básico ecoando nos estádios. Sensacional. Muito massa, né? Doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Peter. A gente estava trocando uma ideia aqui durante o intervalo sobre coisas que acontecem, né? Quando você deixa seu carro num estacionamento e manobristas ou, enfim, afins... manuseiam o seu carro, né? Manobram o seu carro, tem acesso ao interior do seu carro. O Potter tem uma história interessante pra contar, conta aí. Cheguei numa garagem na Cidade Baixa, um bairro aqui de Porto Alegre, perguntei pro cara, quanto é que tá a meia hora? R$5. Aí eu olhei pro moedeiro, que não é moedeiro, onde bota latinha, né? Porta-treco ali. Porta-treco ali. Aí eu olhei, tem R$5 de moeda, beleza, vou pagar com R$5. Pagava na saída, né? Porque deixou as moedas ali, tempo, deixou teu carro. Exatamente. Aí eu voltei, peguei o carro, fui lá pegar as moedas, tem uma moeda. Capaz. Zero moeda. Cheguei pro cara, pro dono, olha, não vou pagar porque eu tinha R$5 pra te pagar em moeda aqui. E sumiu. Nossa. Sumiu. Cara é de pau, meu. Fiquei 25 minutos e sumiu. Tá, e aí o que o cara te falou? Ficou me olhando, eu falei assim, não vou te pagar. Sumiu aqui dentro da tua garagem, R$5 ali dentro do moedeiro. Ele olhou, bebeu minha cara, viu que eu tava falando a verdade, né? Então essa aqui a gente deixa passar. Assumiu o roubo, então. Essa aqui a gente deixa passar. Assumiu o roubo, cara. Não sei o que aconteceu, não sei se ele era o dono do estabelecimento, se ele era gerente. Ele assumiu o roubo, É o cara do plantão que levou. Não quis se incomodar, sei lá o que aconteceu. Mas é ruim, né, não, cara? Não foi nenhuma, nem duas vezes, nem 13, por isso que hoje eu já não deixo mais meu carro com chave em estacionamento. Tem que deixar a chave, não vou deixar aqui, vou deixar em outro lugar. Ah, é verdade. Não dá, não confio, cara. Porque não? Tu sempre tem alguma coisa no carro, né? Sempre tem alguma coisa no carro. Sei lá, qualquer coisa pode ser. Foi pegar uma sogra no porta-mala, deixei às vezes coisa de trabalho. Voltei, não tava mais. Isso aí é favor, né? Pegar a velha e levar embora. Véia, não achei mais a velha. Que bom isso, Maurício. Uma vez levaram um frasco de perfume. Sério? Uma vez me levaram um negócio também. Levaram, né? Lembra que entraram lá na Fumbica? Tava ali no porta-treco. Tava tudo ali no porta-treco. Cala a boca, vocês dois, que esse assunto não chegou na cozinha ainda. Quando vem, acabou os trecos. Vocês me respeitam. Pausão, Babilônia em chamas. Babilônia em chamas. Chamas da destruição. Ô meu, deixa eu dar um toque aqui, eu quero falar pra você sobre produtos da telefonia Big, e hoje finalmente nós temos uma oferta que vai mover Maurício Amaral. Eu sei que é. Celulares e telefones com preços bem baixos. E tem mais, celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar esta foto por e-mail, por Messenger, entrar no MSN, no Facebook, no Twitter. E é claro, se comunicar aqui com o Pretinho Básico. Tá quase me convencendo. Este aparelho aqui, Maurício Amaral. É o iPhone 3GS. Que beleza, rapaz. 3GS. Não tenho bala. Agora com muito mais para se apaixonar. Deixe aplicativos abertos em segundo plano. Organize seus aplicativos em pastas. O iPhone 3GS com 8 GB aproveita todos os fantásticos recursos do sistema operacional da Apple, que é o iOS 4. Bom. Então esse iPhone 3GS de 8 GB tem GPS, Wi-Fi, câmera de 3,1 megapixels, touchscreen de 3,5 polegadas, leitor multimídia, captura vídeos. Sabe quanto custa, cara? Quanto custa? Eu vou dizer pra vocês quanto é que tá custando no TIM Infinity Pré, que é o plano da TIM, e que você paga pré-pago. Sim, o pré-pago. R$ 999. reais. Não, tá falando sério. Tá tirando, tá sempre tirando, tá lá. Ou 10 vezes sem juros de R$99,90 no Hipercar. Caramba, dá pra sair mais cedo pela Nubig agora? Dá pra sair mais cedo, eu te libero hoje, Amaral. Que encontramos a carga perdida. É a chance do Amaral comprar um iPhone. Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. Esse Big é grande, cara. É demais, né, cara? R$999 pra você comprar o sonho de consumo, o objeto de desejo da maioria dos seres humanos. Demorou. A maioria dos seres humanos deseja ter um iPhone. Desejo. Meu sonho era ter um iPhone. Me vem com BlackBerry. Não, eu tenho... Não me vem com BlackBerry. Eu tenho Nokia Retro. BlackBerry tá fechando o acordo com o Pretinho. Tá fechando agora o BlackBerry, não te falaram? Você falaram, você tá fechando. Eu vou repetir, não me vem com BlackBerry. Isso aí tem personalidade. Personalidade, não me vem com BlackBerry. Isso aí, mano. Black Berry, eu dei uma marretada num BlackBerry. Peguei o louco com o BlackBerry, dei um pau. Cara, eu peguei o BlackBerry do cara e botei, olha aqui o que eu faço com o teu BlackBerry. Sabe que BlackBerry é de chefe, né? É telefone de chefe, por isso que eu não gosto. Todos os chefes, as pessoas que mandam em ti, tem BlackBerry. Meu empresário tem. Tem BlackBerry. Meu empresário tem. Ah. Que coisa. É, alguns têm iPhone. Mas a grande maioria tem BlackBerry. E vamos dar uma girada aí. Já viu os chefes mandando? Cara, BlackBerry é troço travado. O BlackBerry faz barulho pra fazer. É da última. É os barulhinhos que fazem... É daquela... Como é que é aquela geração de smartphone que tem ainda o teclado... Teclado? Faz barulho! Faz barulhinho! Olha só o barulhinho que faz o iPhone quando você digita alguma coisa no teclado dele. Saca só que interessante pra comparar com o BlackBerry. Vou mostrar aqui, ó. Vou escrever, tá? É barulho de tecla? Não, dá barulho de tecla. Ah, que coisa legal esse barulho de tecla. Dá pra ver, meu? Dá pra ver? Meu, pra fazer. Fazer a regueira da tecla. Vamos então fazer vai lá no Big e pega teu iPhone de uma vez por todas, pô! Vamos girar aí, girina! Xixi despejado por jovem bêbado obriga o esvaziamento de reservatório de hidráulica. Eu não acredito. A cidade de Portland, nos Estados Unidos, teve um sério problema em sua distribuição de água ao perder cerca de 8 milhões de galões. Não acredito nisso. O custo total do preju foi de $36 mil. Foi um mijão. Cerca de R$58 mil. O esquisito é que tudo começou por causa de um xixi no lugar errado. O Josh Sitter, de 21 anos, estava passando no parque contigo, a hidráulica da cidade. Não, eu não tava com ele, cara. E resolveu se desapertar, mirando em direção a uma grade existente para coletar a água da chuva. É bom. A urina, por ele expelida, foi canalizada por o contigo Lago Pritzne, onde fica a água já drenada de detritos. Entenderam? Agentes de segurança viram o insólito pelas imagens captadas por câmeras e interceptaram o John. Tá. Ele deu a desculpa de que não sabia que era um reservatório e de que estava bêbado. O jovem e os amigos que o acompanhavam ainda não foram formalmente acusados pela polícia. Josh poderá ser responsabilizado judicialmente e a ressarcir o prejuízo público, além de sofrer uma sanção penal por atitude ofensiva à comunidade. O David Chaff, diretor do Portland Water Bureau, tomou a decisão... Portland Water Bureau. Tomou a decisão de mandar esvaziar o lago, destinando toda a água ao esgoto. Cara, sabe o que tinha que fazer? Era só ficar quieto, a população ia tomar banho com xixi, ninguém ia dar bola. Não dilui, cara, xixizinho. É, uma 40 milhões de litros. Mas é que é complicado, né? Vai que deu algum problema. Fizeram um cocô na caixa d'água Eu fazia xixi na caixa d'água do meu colégio, né, Alegrete? Tá se mudando o prédio, vai um cocôzinho na caixa d'água. Eu já fiz muito urinoterapia, né, Magnata? Urinoterapia, diz que é bom, né? Pra primeira é bom. Só quem mandou foi o Silvio Santos de Boita. Fui eu que mandei. Que loucura, é? Nós temos Silvio Santos melhor aqui. Aí, enquanto ele não tá aqui, deixa que eu faço eu. O pior Silvio Santos do mundo! Matou o coração, cara. Vai pra lá, vai, Jesus! Nada, piadinhas! Padre, tá fazendo seu sermão assim. E Jesus... Não. E Jesus passou por Jerusalém, e Jesus passou pelas montanhas do Sinai. E Jesus passou por Jericó. É, o bebum entra na igreja. Pô, não tinha nenhum volante pra parar esse cara, meu. Ai, ai, ai, Dedezinho. Aí, aqui é o Jajá de Santa Maria. O Jajá. Fala, Jajá. Eu sou muito fã de vocês. Vai, é umas frases engraçadas. Vai lá, minha. Eu fiz um teste pra saber o dia do meu casamento e o dia da minha morte. Os dois deram a mesma data. Meu pai me bateu só porque eu tava usando uma mini saia. Poxa, pai, eu já sou um garoto de 15 anos. É. Mel, Del. Mas deve ser difícil pra um pai, né, cara? Você é, ele tá ali olhando o jogo do teu time e chega o teu filho com uma mini saia. É, fácil, não deve ser. 92% dos brasileiros são ruins em matemática, os outros 16% são péssimos. Não, repete devagar essa aí. 92% dos brasileiros são ruins em matemática, os outros 16% são péssimos. Quem nunca teve dor de barriga num ônibus não sabe o significado literal da expressão cagando e andando. Nem sempre onde há fumaça há fogo. Às vezes é só um show de reggae. Ah, papai. Mas não é verdade. E um fia da poia, ó. Fia da pu. Pra o pessoal de Santa Maria, abraços pro Jajá e pra toda Santa Maria. Olá, pretinhos, por favor, leiam meu e-mail no programa das 18 horas desta sexta-feira, dia 24. Está olha aqui, então. Só preciso que leiam um recado para uma pessoa que amo muito. Dirceu, vai, Dirceu. Não, Maurício. Não, Maurício, mas por quê, Maurício? Ah, por Maurício? É, o Rio Grande do Sul vai ter uma opção pra não ver o Dirceu que eu tô tocando muito Super Cine esse sábado, a TV Com, vai começar a transmitir todos os shows do Atlântica Festival. Oh, que beleza. E é o Papas da Língua primeiro. É, o primeiro é Papa, sábado, às 15 pra meia-noite. Entendeu? Tá 15 pra meia-noite no sábado e no domingo, é na domingo pra segunda, meia-noite 15. Tá bem, eu vou botar uma música aqui. Vou botar uma música aqui pro nosso querido ouvinte, que pede uma chance. Mas antes da música eu vou dar uma limpada no cano aqui. Mas dá uma melhor, né? Só uma rajadinha rápida aqui. Vai. Chega pro lado aí, Pateta. Vai. Gostei, viu a maldade de levantar o volume da trilha pra abafar os tiros, né? Pô. Isso aí é, isso aí é uma escola, isso aí é muito conhecida, a experiência. A bala entrou no corpo do Dirceu e explodiu dentro do corpo. Tá, Deus, por favor, leiam meu e-mail no programa das 18 horas de hoje. Preciso que leiam um recado para uma pessoa que amo muito. Oi. É o Rafael Correia. Olha, motorista da Expresso Dores de Santa Maria. Uau! Cidade. E o recado é o seguinte. Love songs. Já fiz de tudo para tentar te mostrar que estou falando sério e estou sendo sincera. Como já te disse, Rafael, se fosse preciso, gritaria para o mundo inteiro ouvir o quanto eu te amo, Rafael. E por isso estou aqui, no Pretinho Básico, para quase 2 milhões de pessoas, te pedindo mais uma vez, para que nos demos mais uma chance. Volte a ser meu negrinho. Isso, cara! Coisa sem proporção, sem noção. Qual é o nome dela? O nome dela Jaime. É Eveline Pena. Ah, ufa! Eveline Pena. Filha do Valdomiro Pena. Não sei. Valdomiro Pena. Rafael tá grandão, meu. Rafael Negrinho. Rafael Negrinho, a Eveline. Por favor, Rafael. Vai lá e despena ela, Rafael. Opa, não é despena, é de pena. É pena, mano. Não, é despena. maravilha. Pá, Maurício, que coisa. A gente não precisava disso. Mas é que tá o cara, tava tão bom o programa. Eveline Pena, fizemos a nossa parte. Tomara que agora o querido Rafael Correia, motorista da Expresso Dores de Santa Maria, o Negrinho, volte a ser o teu Negrinho. Eu acho que o Negrinho deve ter razão pra ter deixado o Negrinho deve ter... Por quê, cara? Se uma mulher pra ir pro, vir pro Pretinho Básico desabafar, porque alguma coisa fez. Alguma coisa fez. Né, alguma coisa de errado. Ou não, cara. Ou não. Ou pintou aí. O cara é motorista da Expresso Dores de Santa Maria. E o Negrinho tem mulher bonita de Santa Maria. O cara leva gente da UFSM pra tudo que é lugar. E tudo que é lugar pra UFSM. Esse cara olha muita mulher bonita. Então imagina o que passa diariamente nos olhos do Rafael. Sobe muita gente num bumba do Rafael. O Negrinho tem uma mulher em cada cidade. E nem sempre desce. Não, para, meu. Não tem. Em cada parada. Parada, este dado não foi dado. Ele vai parar na parada, desce na casa, uma mulher volta, só o pessoal lá dentro do ônibus esperando. Esperamos então que a nossa querida Eveline Pena manda um e-mail, Eveline. Faça contato novamente dizendo do desfecho do ocorrido, do que aconteceu aqui. Bom, a gente teve o Bola 8 e agora a gente tem o Negrinho. Mas era isso, não temos para mais nada. Vamos abrir oficialmente o final de semana de 25 e 26 de junho. Último final de semana do mês, isso diz o quê? Isso diz o quê? Nada. Hoje é dia de massa crítica. Ah, é? Última sexta-feira do mês é dia de massa crítica. Portanto, dica, né? No feriado, você que tá. Deve ter no feriado também. Você que tá no trânsito aí tem que ficar atento pra não atropelar ciclistas pela cidade, certo? Certamente deve ter aí um movimento, os ciclistas andando e trancando as ruas da cidade. Então você tem que ficar atento aí e exercitar a tolerância. Certo? Eu vou pegar a bicicleta. Sabe que a massa crítica é a especialidade do Pause, né? Sempre com a massa crítica. Só com a massa tá crítica. Quer acabar com a massa? Olha, nós estaremos na segunda-feira ao vivo! A Marina tá grávida do Pedro. O Pedro vai matar o Léo, cara. O Pedro vai matar o Léo. O Pedro é gremista. O Pedro é gremista. Não grita! Ficamos por aqui, voltaremos na segunda-feira. Amanhã tem tudo de novo às 13 e às 18 no modo replay. Valeu, bom final de semana, obrigado pela parceria.